Equador, o tanque chinês aeronó pronto para o saque. Está com 8 1 a bordo, alterna Galeão, 3 horas e 58. 3601, táxi ainda reposta no ponto de espera pronto, ajuste 1018. E aqui o tanque reportará pronto, está 3601. Meu Golfo, prossiga. Bom dia, Papa Tripla, meu Golfo, prossiga. A saída será Coral para a gente aí. 3601,02, chame o controle 3601,08, bom voo. ONU 3601,08, bom final de semana, TAM 3601. Controle Salvador, bom dia, TAM 3601. TAM 3601, bom dia, contato radar na decolagem, suba restrito pelo centro até nível de voo 320, voe direto bridge. Restrito 320, direto bridge, TAM 3601. 3601, Xamim, Centro, Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 125, decimal 1, 133, decimal 25, grado, bom dia, Centro 3601. Bom dia. Salvador, muito bom dia, Oceaneiro 6251, tem informação Fox Touch, compra para Guarulhos. 251, apresento Guarulhos, nível 360, via uniforme Zulu no 6, da corda pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após Leda Bridge, controle 120.8, agora transponda. 6251, autorizado Guarulhos, pela Alpurizu 1-6, nível 360, decolando da pista 1-0, com curva direita, saída da El, Leda e Bridge, abordando o transponder. Ok, o seu transponder é 5465, controle 1-2-0-2-9. 5465, controle 1-2-0-8, 6-2-4.